Muitos cristãos católicos cultivam intensa devoção e amor pelo menino Jesus, que irradia ternura no presépio. Pelo Sagrado Coração, inflamado de misericórdia, pela Sagrada Face, repleta de compaixão, e pelo Crucificado que lhes transmite força e esperança. Essas são fortes imagens da vida de Jesus. Por que será que ele atraiu e continua a atrair tantos audazes seguidores, e não apenas devotos? Ainda que muitos cristãos não saibam dizer, com a linguagem dos teólogos, que Jesus é o Verbo de Deus, que se encarnou entre nós para revelar o amor universal de Deus e o caminho da salvação, ele ocupa a centralidade da sua fé. Por ele, os santos e santas de Deus, em todos os tempos, deixam-se encantar. Com ele, cultivam forte intimidade e nele encontram poderosa fonte de inspiração e força espiritual. A pessoa de Jesus de Nazaré é o alicerce fundante, a rocha da fé cristã. É dele que irradia a santidade para todo ser humano que se abre à sua graça, santificando-se pela prática da justiça, da solidariedade, da misericórdia e do amor ao próximo. A Bíblia Sagrada, ao falar de Jesus, revela, dentre muitas outras coisas, que ele é o Santo, o Filho de Deus, o Cristo e Senhor, o resplendor da glória de Deus Pai, a expressão de seu ser, a imagem do Deus invisível. Através dele, o amor de Deus se manifestou entre nós. Deus enviou o seu Filho único ao mundo para que tenhamos a vida por meio dele. Mas, para além dessas definições, existe algo mais imediato e concreto, captado pela sensibilidade da fé e devoção popular. O jeito de Jesus viver, falar e agir revela com toda certeza que Deus está bem pertinho de cada um de nós. Sim, em Jesus percebemos que Deus é estradeiro conosco e está sempre presente em nossa vida com seu amor incondicional. Por isso, aproximarmos-nos da pessoa de Jesus faz com que experimentemos a maravilha da proximidade amorosa de Deus. Em Jesus, temos certeza de sermos amados por Deus como filhos e filhas. Por Jesus, sabemos que estamos envolvidos pela graça da proteção divina. Para o povo católico, Jesus é, com toda certeza, o grande santo de todos os santos e santas de Deus. Todos estes, de alguma maneira, fazem com que seus devotos e devotas se voltem para Jesus e, como eles, cultivem também a experiência da proximidade amorosa e salvadora de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Assim, diante do presépio, como crianças, nos percebemos necessitados da presença próxima, forte e eterna de Deus. Identificamo-nos com a fragilidade do menino Jesus na manjedoura, cercado de afeto e cuidado, aquecido pela presença carinhosa de seus pais, Maria e José. Quando sedento de graça, o povo volta para Deus o seu pensamento e a ele dirige suas súplicas, louvores e agradecimentos, o Sagrado Coração de Jesus ou sua Sagrada Face apresentam-se como fontes transbordantes, cristalinas do amor e da misericórdia do Pai. Essas singelas devoções alimentam a intimidade filial e a total confiança do povo em Deus. Pelo Evangelho, os cristãos se aproximam do profeta da Galiléia como aquelas multidões empobrecidas, abandonadas, quase já sem esperança, em busca de uma palavra de conforto e incentivo, de cura para suas dores e angústias, de algo que lhes recupere o horizonte da esperança e o encantamento do coração. Por fim, diante da imagem de Jesus crucificado, o povo cristão experimenta a proximidade amorosa de Deus ao reconhecer que seu filho se identificou totalmente com os sofredores. Reforça aí a mesma esperança teimosa de Jesus na cruz, confiante na fidelidade de Deus. Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. E sabe, com fé inabalável, que Deus não abandonou Jesus na cruz, mas o ressuscitou ao terceiro dia. Portanto, também não os abandonará em seus sofrimentos, angústias, doenças ou no túnel escuro da morte. O Deus de Jesus é o Deus da vida. O Deus de Jesus é o Pai de todos nós. Quando encontram-se mergulhados no sofrimento, na dor, ou sentem a esperança fraquejar, os devotados fiéis de Jesus, seus discípulos e discípulas, rezam confiantes ao Pai, como ele tantas vezes rezou. Cristo Jesus, Mestre e Senhor, Santo de todos os santos e santas, fonte de luz, amor e misericórdia divinas, que nos ensinaste a confiar totalmente no Teu e nosso Pai. Faz de nós Teus devotados discípulos e discípulas. Aumenta a nossa fé. Fortalece os nossos passos no caminho da justiça e da paz. Ajuda-nos a permanecer fiéis ao amor a Deus e ao nosso próximo até o fim. Como amaste o Pai e cada um de nós até ao extremo da morte de cruz. Pelo dom do Teu Santo Espírito, faz de nós, Jesus, cada vez mais Teus profetas e Teus santos. Cura, Senhor, as nossas dores, nossas doenças, especialmente as do Espírito, e salva-nos em Teu amor, pois em Ti nós vivemos, nos movemos e somos. Amém.